Bahia 2 Sul. Xandar 6225, além da cola da 10, vento 060 graus, 08 nós. Xandar 6225, autorizado alinhar e decolar da 10, vento 060 graus, 08 nós. Salvador, Web 5, 6749, portão 3. Temos a Golf 340 para Guarulhos, por gentileza. Pronto, copy. Eu subi uma linha 360. 360, Julius, autorizado, nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita na saída da El Leda, transição BDEV. Controle Salvador 1-19-8, aciona 5435. Webjet 6749. Sente, fomos autorizando para Guarulhos, nível 340, apenas 50, decola 1-0, curva direita da El Leda BDEV. 19-8 é o controle, 5435, transponder Web 6749 no portão 3. Correto, chama para o estacionamento, Web 6749. Chamará muito grato, 49. Salvador, bom dia, Web 5717, informação Golf. Webjet 5717, pronto, cópia? Pronto, cópia. Webjet 5717 para o Galeão, nível 340 autorizado. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, na saída da El Leda BDEV, Upper November 857. Seguro, Upper Luno 6. Gruff, Upper Luno 4, Toquim. Controle Salvador 1-19-8, aciona 5437. Webjet 5717. Autorizado, Galeão, nível 340, decola da 10 com curva direita, da El Leda BDEV, Upper 857, seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, Toquim 19-8 ao controle, 5437 no transponder Web 5717. Webjet 5717, correto, já é pronto para pushback, finalmente. Ciente, 17. A 251, voe direto o CRAT da presente. Direto o CRAT, 251, obrigado. Autorizado, time táxi, azul 4177. Autorizado, chame táxi. Salvador, bom dia, da 3201, tem informação Golf. 01, bom dia, chegada bom, se desmantinha 2000, ajuste bem hoje. Bom, 2000 na 01, tá, 3201. 4177, pronto para o táxi, com 9:30 a bordo, a autonomia é de 3:40, alterno Galeão. Azul 4177, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 11. New York no ajuste, táxi pela Índia Alfa até o ponto de espera, reporte pronto, 4177. Azul 4177, ele ainda cola da 10, vento 070 graus, 089. Ali decola 10, mas... Salvador 6749, da Web 3.3, estacionamento. Autorizado, chame táxi, Web 6749. Autorizado, chamar a patrão. Bom dia, Webjet 5898, pronto, cópia? Afirmativo. Webjet 5898 para Confins, nível 340 autorizado, decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da Euleda, Bridge, da Perdulão no meia. Controle Salvador, opera em 199.8, aciona 5440, Webjet 5898. Afirmativo, então, autorizado 340 com decola da 10 com curva à direita, da El, Leda, Bride, Upper, Lu, 16, 119.8, controle 5440, transponder, 5898. Projeto 5898, chame pronto para posicionamento. Entende. Sim, confirma secundária. 1251. 7385, 2562, 51, boa. Bom dia. 4177, saída da El, passa 1.800 pés. 477, suba restrito ao 340, direto da El. 340, direto da El, 4177. Autorizado ELS X-Ray, informe localizador. Ajuste 611, então 3201. 3201, chamará no localizador 3201. O 4177 voa direto ao Eudes da presente. Direto ao Eudes, 4177. 6749, com 148, 3 horas e 50, Galeão Táxi. Livre via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0, 11, objeto 6749. Índia Alfa, 11, chama pronto, 5649. Localizador 3201. 3201, 3 milhas para o externo, complete final LS, 186 torre. 186 torre, obrigado, até logo. Oi, só, a torre está operando em 118.95. 95, obrigado. Torre 1.6749, ponto de espera pronto. O objeto 1.6749, ali ainda cola sem parada. Afirmo. O objeto 1.6749, ali ainda cola, vento 070 graus, 08 nós. A linha decola, 6749. Torre Salvador, bom dia, até 3201, tá, uma milha do Interferro. Então 3201, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Guarda pista livre, até 3201. Salve Salvador, bom dia, o Tom, Mike X-Ray Delta. Mike X-Ray Delta, prossiga. Delta de, posicionado no FIG número 7, solicitando autorização para reboque em direção à remota 13. X-Ray Delta autorizado, agilizando na medida do possível. Ok, excelente, obrigado.